A gente se resume em sexo. Nunca disse nada que era algo a mais que isso. Mas eu tô adicto pela sua buceta. Eu tenho um plano pra você ficar na minha cama. Uma taça de vinho, sua calça inflama. Não precisa me dizer como te excita. Eu tenho um manual dessa vagina. Ela é a principal que eu tenho na lista. Ela de quatro, eu aprecio a vista. Até perco a fala quando passa a língua. Ela senta bem, eu tô vendo a malícia. Você não é minha, tava na sua vez. Muito melhor do que o seu ex. Te fumo pelado e assisto em replay. Vamos ver como cê desce. Do jeito que eu te peguei no meu quarto, você não esquece. Luzes baixas, abaixo sua saia. Ela amanhece pelada de frente à praia. A gente se resume em sexo. Nunca disse nada que era algo a mais que isso. Mas eu tô adicto pela sua buceta. Eu tenho um plano pra você ficar na minha cama. Uma taça de vinho, sua calça inflama. Não precisa me dizer como te excita. Eu tenho um manual dessa vagina. Ela é a principal que eu tenho na lista. Ela de quatro, eu aprecio a vista. Até perco a fala quando passa a língua. Ela senta bem, eu tô vendo a malícia. Se perdoa nas horas, ela não sai do meu quarto. Seu pedido é uma ordem, falo que aí eu faço. Logo mais vou embora, tu sabe que eu tô no laço. Mas se bem que esse voo pode esperar só mais um pouco. Ela volta porque sabe onde tem. Sexta-feira, meia-noite, tu vai ligar pra quem? Eu de LV na cara, tipo cash, ficou bem. Ela me liga na tara perguntando Lucas, ah, já avisa pras suas amigas, eu não quero briga. Nós vai sair dessa festa e dormir na minha. Eu não sou seu ex, hoje tu não tá sozinha. Então por que na minha vez tu vai ficar de gracinha? Eu sei que você não quer um relacionamento, só que já se cansou de cara lento. Baby, eu sei como fazer você ferver por dentro. Me pede mais intensidade que eu aumento. A gente se resume em sexo. Nunca disse nada que era algo a mais que isso. Mas eu tô adicto pela sua buceta.